Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá! A presente edição de Classicamente será dedicada ao Dia dos Namorados. 14 de Fevereiro, dia de São Valentim, em Portugal e numa série de outros países. Um dia que não tem o mesmo significado em todos os lados, nem é celebrado no mesmo dia em todos os países. No Brasil, por exemplo, é no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo António, o santo casamenteiro. Seria talvez expectável que os portugueses seguissem o exemplo dos brasileiros, preferindo um santo casamenteiro nacional. Mas não é assim, e seja em que dia for, ou seja todos os dias, comemoremos então o Dia dos Namorados. Quando me surgiu a ideia deste episódio de Classicamente, pensei construí-lo em torno de uma ópera, A Traviata de Verdi, cujo prelúdio é o fundo musical neste momento. E porquê A Traviata? Precisamente porque conta uma comovedora história de amor, contrariada, ou um amor contrariado pelas diferenças sociais entre os amantes. Mais uma versão de Romeu e Julieta, aqui recheada da melhor música. A ópera foi um escândalo na época, pela profissão da protagonista e por retratar demasiadamente bem a sociedade em que vivia o público que esteve na estreia. O público estava baralhado com o vestuário e o enredo, que eram do momento e não medievais ou históricos como era costume. Ela, Violeta, é uma mulher traviata, em italiano. Em português, uma mulher transviada, perdida e sem rumo, pelo menos para a moral da época. Uma cortesã, se não quisermos utilizar a palavra menos bem-sonante. Uma famosa cortesã que desfruta cada instante da vida. Aliás, a primeira cena é uma grande festa em casa da própria. E não tarda que haja brinde à vida, o famosíssimo brinde tão cantado em concertos diversos. Canta o Alfredo, um jovem nobre que há muito adora Violeta, sem ela saber. É uma bela valsa, repetida pelo coro e depois por Violeta. Bebamos com o doce frémito que o amor suscita. Bebamos, o amor entre os acesos cálices beijos obterá. Quella che al cuore non mi potendeva. É nessa festa que Violeta fica a saber da paixão de Alfredo por ela. Mas ela não está para amar. Promete-lhe amizade, sim, mas nada mais. Mas quando fica sozinha, Violeta admite que, estranhamente, as palavras de Alfredo se lhe gravaram no coração e que ele lhe acendeu uma nova febre, despertando-a para o amor. Mas depressa recua. Aquele sentimento é loucura. Ela precisa de liberdade para viver a vida andando de prazer em prazer. Como se ouve nestes gritos de liberdade. Off, ouve-se Alfredo a cantar o amor. Cai o pano. Quando levanta novamente, ficamos a saber que os dois amantes vivem juntos há 3 meses. Ele, ainda apaixonadíssimo, e ela, longe da vida que levara. Dai, miei polenti spiriti, il giovanile ardore, bella temprata e placido. Dell'amor que disse... Adivinha-se uma história com final feliz. Bem, na verdade, La Traviata é uma tragédia romântica, tal como a obra de que é adaptação. Uma obra com grandes doses autobiográficas de Alexandre Dumas Filho, a célebre A Dama das Camélias. Verdi também se revê na história que põe em ópera. O pai de Alfredo visita Violeta para lhe pedir que rompa com o filho, dizendo-lhe que não o ama. Salvaria assim a honra da família e as perspectivas matrimoniais da irmã de Alfredo, diz ou canta o pai Germont. Pura como um anjo, dê-me Deus uma filha. Se Alfredo se recusa a voltar para a família, o amado e amante jovem com quem ela deveria casar nega-se a aceitar o laço que deveria fazê-los felizes. Violeta aceita abdicar do único amor verdadeiro da sua vida. Abdica precisamente por o amar. No início de um novo ato, somos levados a uma festa em casa de Flora, amiga de Violeta. A pretexto da apresentação dos artistas, Verdi introduz dois números exóticos bem conhecidos, o das ciganas e o dos matadores de Madrid. Dizem elas, somos ciganas vindas de muito longe, de todos assinalemos na mão. A seguir, eles. Somos matadores de Madrid, somos heróis da Praça de Touros e viemos gozar as festas que há em Paris no Carnaval. Na festa, encontram-se Alfredo, Violeta e o novo amante desta. Na frente dos convidados, desconhecendo a verdade, Alfredo denuncia Violeta e humilha-a, lançando-lhe aos pés uma bolsa com dinheiro para lhe pagar totalmente a dívida que tinha com ela dos tempos em que viveram juntos. Entendemos, não é? Entra no salão o pai de Alfredo, que vem em busca do filho, a quem repreende. É uma mulher, não se faz o que ele fez. O pano cai depois de ouvirmos Violeta a cantar que continua apaixonada por Alfredo. Alfredo, Alfredo, não podes compreender todo o amor que este coração encerra. As mentes bem pensantes da época só podiam permitir uma cortesã em cena se terminasse a pagar pela vida que tinha levado. E é o que acontecerá. Violeta vive sozinha com a sua fiel criada. Sofre uma recaída tísica, nome usado no século XIX para a tuberculose, e mal tem dinheiro para sobreviver. O médico, a ela, anima, mas a criada confessa que a coisa está por horas. Uma carta do pai de Alfredo revela à Violeta que contou tudo ao filho e que este está a caminho para lhe pedir perdão. Enquanto lê a carta, a orquestra interpreta a melodia da canção com que Alfredo se lhe declarou no final do primeiro ato. Lamenta a sua doença e recorda os belos momentos do passado. Ah, sorri e acolhe os desejos desta mulher extraviada. Oh Deus, perdoa-a e acolha. Ah, tudo acabou. Já tudo acabou. Ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò. Curatevi! Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germano. Pela janela entra o bulício do carnaval que se celebra na rua. Entra Alfredo no quarto. Os dois namorados fundem-se num abraço, esquecendo as amarguras do passado. Alfredo diz a Violeta que a levará para fora de Paris. É um tema sereno e belíssimo, um dos mais destacados da ópera. Mas depois destes momentos de intensa felicidade, Violeta sente-se mal. Chama um médico e entra o pai de Alfredo. No último dueto da ópera, a parte cantada por Violeta revela a serenidade que a invade depois de perder toda a esperança, contrastando com a agitação e a dor de Alfredo. O médico, a criada, Violeta, Alfredo e o pai presenciam a súplica de Violeta quando entrega a Alfredo um medalhão com uma miniatura dela, pedindo-lhe que o dê à mulher com quem ele se unir em casamento. Subitamente, cessa a agitação da doente. No final de 10 minutos de gloriosa música, Violeta morre nos braços do seu amado. Mais uma história comum em ópera, onde o amor não raramente anda de mãos dadas com a morte. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços.